direita, transponder 5572. Vai, vai, vai, vai, vai.

continua a aproximação, informarei de estar aí. 400, sede São João, São Coral, primeira curva direita, transponder 5002. Quero chegar até mais de um, vou ter que ter um impacto na oportunidade do dia. 3229, vou ficar no nível 0050, ajuste na 0130. Azul 4958, aos 324. Taxia via Alfa 5-3. Brasília autorizado via Pizuno 7, nível 360. Sai da Gol 1, transição Alepa, primeira curva direita, transponda 5016. Fortaleza 2289, complexo 314, atenção na noite do final. Passarelo 2229, bom dia, autorizado por posto 0, vento calmo. Meio em posse, passarelo. Salvador, Salvador, frequência 18, decimal 9. 08, obrigado, bom dia. Motor de Salvador, boa, 3597. 3597, se você não autorizado, aqui no transcendo 50, 16, andando com a sua. 0 no 6, 3, 4, 5. O mestre Seymour, em relação à posição entre a ponte da Golf e não da Golf, tem algum motivo? Frota 01, autorizado cruzamento do campo, na proa de Frota Ponte. Reporta no cruzamento 2. Autorizado na proa de Frota Ponte, reporta no cruzamento 2, reporta 1. 240 na Fortaleza. 973, autorizado Santos via Juliette Alfa. Ponte para o dono 0, manda pronto, que nem dono 0 no 5. Eu venho 5 mil quadrados. O Corte Carlos 973 a critério, Juliette ou Índio, viu? Ah, pode ser, claro, valeu. Obrigado. Federal 9978, autorizando o curso, quanto não tem? Bom dia, Curte Cargo 9073, passa 2 mil. 9073, passa a caderno do colégio, vamos ver o 3507 a PUCA. 350 na PUCA, Curte Cargo 9073. 15, Alpha 73, survived by Star Alpha descent 4,000 feet, turning 2015. Thank you.